10, primeira curva à direita, transponder 5-1, 5-3, frequência do controle Salvador em 1-1-9, decimal 3-5. Azul 4040, repito o nível, por gentileza. Cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento, azul 4040. Boa noite, com 9996, nível 225 para 1960, com a Golf, bom dia. Rodrigo 9996, acione a identificação, chegar a Golf e desça para o nível 060. Identificou 060, 9996. Salvador, voo 1961, portão 1, pronto para o puxa-chamento. Voo 1961, livre acionar, chame pronto para o táxi. Autorizado, puxa para o táxi, 1961. Limpo e 06, controle. Puxa, prossiga. Já passou a posição ITAP. Confirma em depois? Mas vamos retornar para pouso. O senhor vai retornar a presente para pouso? Afirmativo. Aceita retorno para final. O outro foi 07, o melhor 06. Está mantendo 080. Agora na radial 263. O chanel 625, faça uma espera na posição bom que está presente no nível 070. Aguarde. Se estiver na, constante na posição bom, faça na posição pelo, o chanel 625. Na posição pelo, o chanel 625, espera na posição pelo. Espera na posição. Limpo 06, curva direita na proa 070. Direita 070. Qual nível que é pra manter na posição B, o Oceano 625? 070, o Oceano 6225, é o número 2 na aproximação. Pode ser 060, já tá abaixo do 7070. Pode, está autorizado, 060. 060. Gol 9996, prepare espera na posição Golf no nível 070. Só reautorizar sua descida até o nível 070. 070, gol 9996. Olimpo 06, desça para 3.000 pés com ajuste no 094. 6225, eu sei que eu sou de voador, nem completar o final do ILS Exor. Afirmativo. Se considera a espera na posição pelo, desça para 2.000 pés, voidundo, está autorizado a final do procedimento e o ajuste no 094. liga Gol 996. Já tem reduzido, solicita manter estágio negativo ou fazer uma série em pelo, se for o caso, mas já reduziu bastante. Certo, mantendo a estágio agora em novas instruções, Gol 996 é o número 3 para aproximação. Agradeço, plano reduzido, 996, prossegue na estágio. Fizeram meu sem conseguir de interceptar no localizador? Sim. Certo, está autorizado o sinal do ILS X-Ray, informe estabilizado, o limpo 06. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via táxi Índia, quando o próximo chama em torno em 198 decimal 95, ajuste 10 14, bom voo. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera 295, ajuste 014, voo 191, obrigado. Controle, muito bom dia, tá falando meu braço, tanto da Golf, no Guarda de Cuba. Com o meu grau de Cartago, bom dia, chame de identificação, deixa para o nível 080, o ajuste em Salvador no 094. Nesse coronavírus, meu zero, atualizado 080, só um semana eu tapar meu braço, então tira um site de tudo. Fecha. Olimpo 06, desça para 2000 pés, completa o final do ILS X-Ray e aguarda a transferência de comunicações. Gol 991, desce até 4.000 pés com ajuste 104, reduz a velocidade para 2.009. 625, completa final, chame a torre de Salvador, 118 decimal 95. 625, bom dia, estado, pouso autorizado, pista na 0, vento 1 no 0 graus, 07 mais. Livre pouso, 625. Gol 9916, decoração para sequestramento, curva direita, na proa 230, seu limite ao localizador. Desce até 2000 pés com ajuste no 094. 230, limite localizador, descendo para 2014, gol 9916. 5973, desça para nível 090. 090, tá. Condições do carro estão oxigênio autorizado. Ótimo. Que é o tráfego na CUT, agilizando o manobra autorizado da linha Armante. Olímpio 06, está passando em Duna agora, completa sinal do ILS X-Ray, chame a Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, Olímpio 06, estabilizado em Nublo, localizado, passou de um. Gente, Olímpio 06, continue a aproximação aguardando pista livre. Água, pista livre, pista livre. Xanamé 225, na sala 24, espera próxima direita, via Fox, 1-1-2-1-1. Desde o pé, autorizado ali, essa manhã estabilizada, 99 metros. Rio 5973, estação de operação para sequenciamento. Curve à esquerda na PRO 050, desça para 3.000 pés com ajuste 94. 050 por esquerda, 3.000 pés, 1014, 5973. Uno, decolagem autorizado, vento 1, 00 graus, 079. Autoridade de decolagem da ONU, 0.9. Olímpio 06, pista livre, pouso autorizado, vento 1-0-0 graus, 08 max. Ligo pouso para Olímpio 06. Sango, confirma sua indicada? 200. Certo, Rio 5973 indicada? 250, Sango. Certo, Rio 5973, você consegue manter a indicada? Controle Salvador Guara, voo 9-6-1, 1.200 na Zayão. O Rio 5973 tem condição de manter até Duna? Afirmo, senhor, temos. Certo. Voo 1961, bom dia, contato radar, suba para nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, voo 1961. Azul 4040, solo. Gente, Azul 4040 será coordenada? Tá, eu cruzar agora 80, pô. 7 pra Vitor Franco, deixa até 4.000 pés, o ajuste no 0.4. E vou na PRO 050 para aumentar o espaçamento coronado à sua direita. 4.050 para o Prado, por exemplo. Olímpio 06, salas 28, libera a direita, mantenha me escuta, táxi fiel, foi reporta novamente na Delta do cruzamento. Gol 996, completa sinal do ILS, chama o Salvador, frequência 118.95. Legal, 5993, está autorizado a sinal do ILS X-Way, deixa para 2000 pés, o ajuste 9014. Para o localizador, curva à direita na porra 060, informe estabilizado. A localizador, direita 060, desce para 2014, autorizado X-Ray, formaria estabilizado, 5973. Chegou 99 no meio. Continue a aproximação, já avistado, guardando autorização de voo. Chegou 99 no meio. 93, bom dia, aciona a identificação, chegada a bordo, desça para o nível 060. Chegou, chegada a bordo, 060, passar o ovo. Olímpio 060, cruzando o sistema 028, reporte do Branda. Meu Bravo Vitor Tango, para o localizador, curva direita na Pro 080, está autorizado a final do ILS, desça para 2000 pés, o ajuste na 04. 080 na presença da Pro, autorizado 2000, reporte no ILS do Bravo, estabilizado. Rodrigo 1759, acionei a identificação, chegou a BF, desça para o nível 070. Chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. Recife 251, 3325, 961, tá bom. Paulo Azul 404013, tá iniciando o sucesso. Paulo Ciente, reporte para o Paulo Táxi, Azul 404013. Falarei. 99, no meio, na sala 3-2, libera próximo direito, 1-2-1, décimo 1. 2-1-1, no gol 99, no meio, tá recebendo 2x2. Gente. 5. 18-95, obrigado, senhor. Salvador, 5973 da Rio, ILS X-Way 1-0. Cadinho 5973, pista livre pouso autorizada, vento 1-0-0 graus, 07 mais. Ele pôs 90, baixou até a voz 5973. E até que foi Alfa, reporte antes da Juliette, posição 03 ainda ocupada. Alfa, antes da Juliette, aguarda 3 reduzido, mas não no mesmo. Meu bom dia, TAM 3597, ciente da Golf, nível 360 para Brasil. Ciente 3597, chama uma 2 e uma 1 para você. Certo. TAM 3597, com a Golf 360 Brasília, autorização. TAM 3597, aguarde cópia. Final do procedimento, chama 2 Salvador, frequência 1118.95, bom repouso. Estabilizou em LF, 2895 da presença, obrigado, bom trabalho. 2 Salvador, muito bom dia, passar o meu braço, eu tenho estabilizado no LF, é que foi idade. Suficiente, passar o meu braço, estou tão continuando, aproximação, não era autorização de todo. Tem uma aproximação, aguardando autorização, braço, eu tenho. Autorizado Brasília, via Pêsulo 17, nível 360, saída Árvore, após posição Elefa, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5156, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Autorizado para Brasília no 360, a saída Aron, Elefa. O Pêsulo 17, curva direita, 5156, 1935, B 3597. Na 3597, confirmando a saída, Argo. Separou o nível 080. Samara 080, possibilidade de voar de SAP e liberar a velocidade? Negativo, só o número 612 para o posto. Sem esperar o 9970, descendo para 8000 na mais. E reduza para 2509, o federal 9970. Reduzido 2509, federal 9970. Gol no 093, qual 30 final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés com ajuste no 014, informe estabilizado. 2014, estará estabilizado, final ILS, gol 093. Gol no 759, está reautorizado para 3000 pés com ajuste no 014. 3000, gol na 759. Fita Tango, cancelado as 36. Apresente no círculo à esquerda, para no base pela direção na 7, a ponta na final, com 3 checados. A base da 17 repetirá a chave travada. 5973 no solo às 36, libera a direita no 211. 211, obrigado. Sábado. 40, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 0, via táxi Índia, quando próximo, torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. 95 no 0 no 4, obrigado. Voo 9996, autorizado ingresso, parte principal, via Juliette, posição 03 indicada. Juliette, posição 3, voo 9996. Paulo, bom dia, 5973, Rio de voo, top próximo. Rio 5973, bom dia. Autorizado táxi via taxi Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 06 indicada. Alfa, Kilo, Pátio 3, 06, 5973. Gráfico Tango, avistado pelo autorizado, cabeceiro no 7, junto 100 grau 079. Pelo autorizado no 7, passagem travada, gráfico Tango. Bom dia, Torre, é hoje 40-40, parte 0 no 0. 4040. Bom dia, autorizado em aéreo falado 50, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Ali decola 1040 graus. Para a habitação, o solo foi 3 horas, autorizado o backtrack, vamos funcionar para o Felipe. Bom dia, Federal 9972, acionei a identificação chega da Mário, desça para o nível 080. Para 2509, está autorizado o Itabre. Reduzindo para 250, modo Itabre, geral 9972. Controle 1140, bom dia. Controle Salvador, Azul 4040, bom dia. Azul 4040, está em contato radar, saída aeroporto, subiu para o nível 360. Água 360, 4040. Gol 1961 no controle. Geral 9970, operação para sequenciamento, curva esquerda na PRO 010, seu limite ao localizador. Desce e mantenha 3.000 pés com ajuste no 014. 010, cruzando a esquerda, descendo para 3.000 pés, geral 9970, ajuste 1014. Bono 759, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, vai seguir tráfego da companhia, que está agora 11 milhas à sua frente. 2.000 pés, 759. Vitor? Eu. Cleiton, um abraço. Bom, André, tá onde? Pelo Baracão Fim. Esses quatro. Dona, está prestado em NF, vamos usar a nossa. Vamos 0093, completa final, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95, e tomou posse. 0095, muito obrigado, pode ir. O 4040, vou ir, Lefa da Brasante. A gente é Lefa, 4040. Salvador, bom dia, voo 093, duas milhas para marcador este ano, visual baixou e travou. Voo 093, bom dia, autorizado pouso 610, vento 100 graus, com 59. Livre pouso, voo 093. Controle, confirma, precisará o limite abaixo? Afirma, Sideral 9970 para o localizador, curva direita agora na Proa 050, está autorizado a final do processo médio. Proa 050, terceiro salote, Sideral 997. Vai seguir tráfego da Gol, que está agora na sua posição de 11 horas, 12 milhas, com grau no speed de 225 nós, cruzando 3 mil pés em descida para 2 mil. 125? Chama 225, reduz a sua velocidade para 200 nós. Reduzindo 200 nós, será uma nova velocidade. Hotel, posição meia dúzia, autorização de tráfego para o Galeão. A3153, bom dia, autorizado Galeão, via P9857 até Moço, nível 360, perfil de saída Dael, Leda, Irume, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5157, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Agente 3153, autorizado para o Galeão nível 360, circulando pista 10 com curva direita, perfil da saída Rafael Leta Irume, aerovia UP November 857 até a posição Monsul. Transponder 5157, controle de saída 119, decimal 35. Da 3153, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Agente 3153. Estou no 759 estabilizado. Afirma, senhor. As completas final, senhor, ator Salvador, frequência 118, decimal 95, tomou posto. 1-1-8-9-5, obrigado, até mais. Grau 9970, reduza para aproximação, tráfego informado 8 milhas à frente, desça para 2 mil pés, agora transferência de comunicações. 2 mil pés, será 9970, reduzindo para mim. 4040, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260288, obrigado, senhor. Polo 493, polo 47, direita 211. Polo 211, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, gol no 759, estabilizado, baixou, travou. Gol no 759, bom dia, última aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre no 759. Polo Salvador, bom dia, gol no

Norte, prossiga o táxi com velocidade reduzida, aguardando a liberação. Excelente, bom, foi o horário de atendimento, bom, 79. TAM 3153, livre acionar, chama o ponto para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, 3153 ao táxi. Para o táxi na 3597, POB 127, autonomia de 3 horas e 30, alternando Uberlândia. TAM 3517, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Via direita, Índia, ponto de espera com a torre em 1895, bom trabalho. Gol no 759, parte liberado, prossigo táxi via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01, gol no 759. Paulo, bom dia, Federal 9970, livre, está na Alfa. Federal 9970, bom dia, autorizado táxi via Taxiway Alfa, Kilo, parte 3, posição 05, Lima, indicada. 0530, Federal 9970, Alfa Kilo. Federal 9972. Boletim final, chama Salvador, frequência 11895, Federal 72. 1895, bom dia. Bom dia, Salvador, Federal 9972, foi ele. Federal 9972, bom dia, autorizado por 10, 20, 090 graus, 179. Autorizado por 10, Federal 9972. Bom dia, TAM 3517, ponto de espera pronto, visual federal. TAM 3517, após o Tavarinho Federal, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, após o Federal, 3517. Federal 9972, fala 56, direito 1211. Direito 211, Federal. Salvador, bom dia, Federal 9972. Federal 9972, bom dia, autorizado táxi via Taxiway Alfa, Kilo, parte 3, posição 05, Romeu, indicada. Alfa Kilo, parte 3, 5 Romeu, deve ser a posição Federal 9972. Para o táxi está 3153, acionado com 154 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando caminhonete. TAM 3153, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxiway Índia, quando o próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 014. Já está em fazer o ponto para a pista no 0 via Índia. Quando pronto, chama a torre 2951-1094-3153. Obrigado, bom dia. amadores, 735 no 7. 3517, no contato radar, subiu para o nível 360, na saída era bom. 360 é bom, como possível eu vou elefante. Autorizado, direto elefante. Obrigado. 1935. Essa para 4 mil pés, com ajuste na 0, não passa. O 9980, controle. 9980, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Controle. 9980, você tem da hotel. 2240, para 1,60. Bom, o senhor não está recebendo a transmissão? Para 4 mil pés, o ajuste no 0 ao 4 na chegada bom, ligou 8-0. 4 mil pés, 0 no 4, ligou 9-0 na bomba. 5975, aciona a identificação, chegada a Mares, desça para nível 050. Tá 3890, bom dia. Bom dia, ciência da informação hotel. Autorização nível 330 para Recife. Tá 3890, autorizado Recife, via Pesulo 17, nível 330. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, visto no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5176, frequência do controle Salvador em 1-19 decimal 35. Confirmando, transponder 5167. Aqui o 3890, autorizado nível 330 para Recife. E a Pesulo 17, decola da pista 10, saída Puca, transição Aracaju, primeira curva esquerda, transponder 5167 e o controle 1-19-35. São 3890, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportaremos 3890. Salve Salvador, bom dia, Xenar 6225, autorização Brasília, da Cinti do Hotel. Xenar 6225, bom dia, guarde cópia. Nada. Controle 1-9-35. Obrigado, bom dia. Azul 4201, na Guarda de Cópia Campinas. Pode ser para a maior, tá bom? Pode. Obrigado. O Xenar 6225, pronto cópia? A pronto cópia 6225. Autorizado Brasília, via Pesulo 17, nível 380. Perfil de saída Arror, após posição Elefa, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5172, frequência do controle Salvador em 119.35. 380 autorizado, Presulo 17, decola 10, curva direita, arbórea Lefa 5172, transponder 1935, controle, Xanar 6285. Xanar 6225, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportando pronto. Azul 4201, pronto cópia. Pode mandar, por favor. Autorizado Campinas, via Presulo 10 até Pubase, após segue rota conforme o plano, nível 320. Perfil de saída da EL, Leda Motiva, pistona 0, primeira curva direita. Transponder 5174, frequência do controle Salvador em 119.35. Autorizado Campinas, nível 320, da EL, primeira curva à direita. Azul 4201, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, eu tenho 3890 para push e acionamento, posição 02. Então 3890, livre acionar, chame pronto para o táxi. Chamaremos para o táxi 3890. Então 3157, chama agora Recife na frequência 1260 e alterna 1288. 360-288, bom dia. Bom dia. Rio 5975 está autorizado a final do procedimento, desce para 2002, o ajuste na 094, informe e estabilizado. Cruzou 5-3 após o desvio, voe por Dobson. Tem uma pronto, 3153. Por Dobson. Dobson, gente, 3153. 3153, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 133 decimal 25. 513325, obrigado, bom dia, 3153. Bom dia. Para o táxi com 146 a bordo, 3 horas e 50, alternando Fortaleza. K3890, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 1-18-95, ajuste no 0-14. No 0-4, autorizado o táxi, ponto de espera 1-0, chama torre, 3895, tá? 3890. Gol 9980, reduz a velocidade para 2009, deixa para 3.000 pés com ajuste no 0.4. 209, deixando para 3.000, ajustado, fica tudo, gol 9980. Salvador, bom dia, tá 3890.0 pronto. Sim, 3890, bom dia, autorizado Aliane, decolar 1-0, vento 090 graus, 159. Autorizado Aliane, decolar 1-0, tá 3890.